Maria, uma menina invejosa. Maria era uma garota invejosa, adorava pegar coisas dos outros, pois achava que nunca tinha o que precisava ou queria. Maria também chorava porque sabia que aquilo que fazia não era correto. Esse ato incorreto a fazia entrar em desespero. Sua mãe sempre ensinava boas lições. Maria tentava parar, mas não sabia se era atração ou mesmo ambição. Ela gostava de ser algo diferente. Um certo dia, uma amiga pegou um objeto de Maria. Maria não gostou do que aconteceu e aí percebeu que pegar coisas dos outros é ruim e magoa a si mesma. Tomou então uma decisão. Procurou cada um de seus colegas e pediu desculpas pelo que havia feito. Todos aceitaram as suas desculpas. Foram brincar e se divertir. Essa história foi escrita por Edson, Wellington, Moab, Robert, Carlos, Gabriel. Maria, uma menina invejosa.